as coisas que acontecem meia-noite 40. Ah, brutão. Eu prefiro beber do Mac e escrever. A sorte dançou sobre um teto preto. Eu não devia ter vindo aqui mais, já que eu vim sem me dar uma de cinco. E me conte como a vida vai. Beba num cálice de um vinho tinto. Já não somos tão jovens mais. Você descobre sempre quando eu minto e blefo com um casal de ar. Já são 4h25. Tem um mano de SP que traz. Tira 7.000 conto limpo. Ex-funcionário da Petrobras. Às vezes pareço pistola. Esbanjo perigo e poema de dentro pra fora. Terra de moema, dilema, criança nem bola. Decifra, rimai o poema, arrimai o poeta te devora. Escrevi isso aqui só pra te intimidar, mas no fim percebi. Na quinta eu devolvo o seu brinco. Nos divorciamos cordiais. Aprendi a gostar de absinto e de outras cocidas mais. Ontem o amanhecer foi lindo. Vi traçantes e parafais. Se me der um bom beat eu brinco. Talvez ganhemos editais. Às vezes me perco nas horas. No sol de Ipanema saindo de cena e o fio. Tu comemora a flor de vendedor de poema. Eu troco a pio, Nossa Senhora. Escrevi isso aqui só pra te intimidar, mas no fim percebi que no fundo era só solidão.